Oitavo volume da obra. Todos em contato com os nossos irmãos do mundo racional, que estão ansiosos para entrar em conferência com todos nós. E assim, todos de volta pela estrada racional para o seu mundo de origem, a planície racional. Até que chegou o dia da razão clara e absoluta do porquê assim são e do porquê esse mundo assim é. Hoje, todos vendo a luz verdadeira do seu mundo de origem, a luz racional. No princípio, sentir-se-ão emocionados, mas depois ficarão acostumados. Hoje, todos iluminados racionalmente pela sua verdadeira luz, luz do seu mundo de origem, a luz racional. E tudo e todos começando a entrar em forma racional, para melhor viverem enquanto nessa vida de matéria permanecerem. E assim, entrando todos em forma racional e afastando-se de si todos os males da vida e todos os males do corpo, por se desligarem do corpo o fluido elétrico e magnético, o causador de todas as ruínas do animal racional. E assim, sendo todos orientados racionalmente e vivendo brilhantemente, racionalmente, e assim, o mundo verdadeiro de todos, à espera da volta de todos ao seu lugar verdadeiro, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Estão seus irmãos da planície racional todos contentes por estarem vendo todos a caminho do seu verdadeiro mundo de origem. Estão seus irmãos todos contentes, querendo entrar em contato com todos, para a alegria e satisfação de todos, aí nessa vida de matéria, que não é de ninguém. Desapareciam ou se transformavam do nada, por ter começado do nada. E assim, os seus irmãos da planície racional estão todos alegres e contentíssimos por verem agora todos na estrada certa. Ao nascer a vidência racional em todos, todos estarão entrando em contato com seus irmãos racionais, puros, limpos e perfeitos. E daí as palavras, as conferências e os entendimentos pessoais com eles, depois de possuírem a vidência racional. Mas, para adquiri-la, é preciso a persistência na leitura, para haver o desenvolvimento racional. Então aí, a felicidade racional é completa, devido terem contato com o seu verdadeiro mundo de origem e terem contato com seus irmãos da planície racional. Os puros, limpos e perfeitos em contato com os deformados em animais racionais. Então, aí, a satisfação é encantadora. Satisfação maior não pode existir. Tudo isto depois de possuírem a vidência racional. Aí, verão o mundo racional por estarem ligados ao seu mundo verdadeiro de origem, a planície racional. Então, o progresso aí da Terra será um progresso racional, até a extinção de todos, até a volta triunfal de todos à planície racional. Agora, veja o ponto culminante dos culminantes que todos alcançaram, o ponto mais elevado da vida da matéria, a extinção da vida da matéria, o término da vida da matéria, porque hoje já sabem o porquê desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Já sabem o porquê desse feito sem causa. E por a causa justamente desse feito ser retirada daí para fora, por meio da imunização racional, é que não mais existirá esse feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. A causa, já no seu mundo de origem, não existirá mais esse feito. Então, está aí o término da vida da matéria, como já sabem em descrições anteriores. Então, alcançaram o último ponto da vida, o último degrau da vida, que é justamente a mudança de todos os animais racionais para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o ponto mais culminante e elevado do animal racional, ou seja, do aparelho racional. E assim, hoje, todos procurando se imunizar o mais depressa possível para nascer em si mesmos a vidência racional, por meio do desenvolvimento racional que se adquire pela persistência na leitura, do conhecimento racional. Todos com a vidência racional. E assim, o prumo da vida, o nível da vida, por meio da luz racional, a luz do verdadeiro mundo do animal racional. Não reparem as repetições, as quais são para os confusos. Nem todos são iguais. E as repetições não são para todos. São sim para os que necessitam delas. Este é um conhecimento universal. Então, tem os bons interpretadores e os maus interpretadores. Para os maus interpretadores, há necessidade das repetições. Este não é um conhecimento só para os bons interpretadores. Se fosse somente para os bons interpretadores, não haveria necessidade das repetições de vários modos, de várias formas, de várias maneiras, de vários jeitos. É também para os que têm dificuldade de interpretação. E assim, vejam que o conhecimento racional é para todos, é para o povo na linguagem do povo, para que o povo possa entender e compreender na sua linguagem. Os habitantes da planície racional estão todos satisfeitos por terem aí na Terra o conhecimento da existência deles. Todos muito maravilhados, devido aos animais racionais, terem conhecimento verídico da existência dos habitantes da planície racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. Então, a satisfação entre todos na planície racional é muito grande, porque todos, daí, estão a caminho de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E assim, todos nós, da planície racional, estamos ansiosos para que todos conheçam a fase na qual estão ingressando, a fase de aparelho racional, para entrarem em entendimentos conosco. E assim, nessa fase de animal racional, que já passou, não podiam de forma alguma terem contato com os habitantes da planície racional. E na fase em que estão, que é a fase de aparelho racional, todos estão aparelhados racionalmente. E assim, podendo ter contato com seus irmãos da planície racional. E assim, vejam que união fraternal, a união dos racionais puros, limpos e perfeitos com o aparelho racional, unidos por estarem em contato pela vidência racional. E assim, vendo uns aos outros e se entendendo perfeitamente, positivando-se assim a consagração racional entre os dois mundos, o mundo racional, puro, limpo e perfeito, e o mundo deformado racional. Então, por meio da luz racional, os dois mundos ligados e todos com a vidência racional estarão vendo o seu mundo de origem e se entendendo perfeitamente com os seus irmãos racionalmente. E assim, o ponto de junção fraternal. Daí, passando de aparelhos racionais para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem. Tudo isso para se adquirir basta a persistência na leitura, e com isso adquirirão a vidência racional, que por meio do fluido racional faz a sua ligação com o verdadeiro mundo de origem. E assim, vejam a comunhão dos dois mundos, a comunhão fraternal do aparelho racional com os racionais puros, limpos e perfeitos no mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então aí já estão completamente imunizados, juntos e unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Estão assim, todos adquirindo, pelo desenvolvimento racional, com persistência na leitura, tudo de bom e honesto, pois devem ir lendo e relendo, para se desenvolverem racionalmente, e daí adquirirem a luz e a vidência racional muito naturalmente e sem esforço de espécie algum. Basta a persistência na leitura para entenderem e compreenderem o que é a imunização racional. E assim, todos brilhando racionalmente para sempre, a vida se tornando racional por estarem iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional, a luz do mundo de origem de todos. Vejam daí a multiplicação do bem de todos, por todos estarem em contato dia e noite com o seu verdadeiro mundo de origem, iluminados dia e noite pela luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Todos equilibrados para o resto da vida, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem e a receberem todas as orientações precisas, racionalmente. E assim, desligado o fluido animal do corpo, que é o fluido elétrico e magnético, e ficando imune ao mal por desligar a parte animal do corpo, cessam assim todos os males da vida e todos os males do corpo, porque o fluido animal, o fluido do animal, o fluido elétrico e magnético é que faz toda essa desregulagem do corpo e da vida, causador dos desequilíbrios de todos. Uma vez desligada do corpo a parte animal, não viverão mais inconscientemente, porque o que fazia viverem inconscientemente era estarem ligados aos dois fluidos do animal irracional, o que fazia com que todos vivessem desequilibrados, como livres pensadores, quase iguais ao animal irracional, e muitos até mesmo iguais ao animal irracional. E assim, estando essa parte desligada do corpo, cessam os males da vida e os males do corpo, e a pessoa entra em verdadeiro equilíbrio racional, por receber todas as orientações precisas do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. E assim, vejam que linda e muito linda modificação vão fazer sem sentirem. Tudo muito naturalmente e sem abalo de espécie algum, e sem esforço, tudo naturalmente com a persistência na leitura, alcançando assim os seus irmãos na planície ou da planície racional, vivendo então racionalmente e não como animal. Como animal, eram quando estavam ligados aí a estes dois fluidos do animal irracional, o elétrico e magnético. Então, tinham de viverem como animais, por estarem ligados a esses dois fluidos, que são dos animais irracionais, como feras bravias, desentendidos de si mesmos, desentendidos com tudo e todos vivendo, por isso, uma vida de sofrimentos, de sofredores, sem saberem por quê, por não conhecerem o seu verdadeiro natural e estarem ligados ao mundo ao qual não pertenciam, pelo fluido elétrico e magnético. Pertencem, sim, a um mundo racional, e por isso são animais racionais. E uma vez ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, iluminados por sua verdadeira luz, a luz racional, serão orientados pela luz racional, pela luz verdadeira do mundo de sua origem. E assim, recebendo todas as orientações precisas para a boa marcha racional, e todos brilhando racionalmente. E assim, tendo o prazer de viver, porque a vida vai se tornando uma vida racional. E daí vindo o prolongamento dos anos de vida, por estarem desligados do corpo, a parte animal, que é o fluido elétrico e magnético, e que era o causador de todas as ruínas do aparelho racional. Então, todos brilhando racionalmente na Terra, o mundo se tornando um verdadeiro paraíso racional, e daí todos felizes e contentes até o fim de sua existência, até o término da vida de matéria, da vida do mal, da vida de tudo que cheira mal, da vida de intranquilidade, da vida das imaginações, da vida das aparências, da vida de traidores de si mesmos, da vida dos desprazeres de viver, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. E assim, hoje, todos de posse deste grande tesouro, que é o conhecimento do esclarecimento do porquê dessa vida de tormento ser assim. E vendo que tudo teve princípio e que tudo tinha de ter fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E assim, chegou ao término do fim dessa vida, ao ser assim, feita pela junção do fluido animal, do fluido elétrico e magnético. E hoje, livres desses mantenedores de angústias e tudo definido e divulgado. Todos sabendo do porquê eram assim e do porquê viviam assim. Angustiados por não saberem o certo sobre o porquê da verdadeira existência de si mesmos. Vivendo acabrunhados e muitas vezes envergonhados, por serem seres imperfeitos e cheios de defeitos. Daí, sofredores sem saber porquê. E hoje, todos sabendo o porquê dessa leitura, visto terem a solução desse presépio encantador, que era esse mundo de sofrimentos e de dor. E com isso, a solução desse estado de coisas, de uma vez para sempre, em suas mãos. E assim, vejam a satisfação e a alegria de todos por terem a sua situação definida, de onde vieram e para onde vão. A situação do mundo em que habitam, a definição completa dessa deformação racional, o porquê dela, o porquê de todos e o porquê de tudo. E assim, está o bem em mãos de todos, o bem verdadeiro. Hoje, todos vivendo racionalmente por terem suas mãos a imunização racional. Então, o belo da vida, o tudo da vida, é a imunização racional. Esta, efetivamente, é que é o maior brilhante da vida, a maior riqueza da vida, a imunização racional. E assim, como estão sabendo, a vida do encanto sempre foi misteriosa. Pois o encantado, por ser encantado, não podia desencantar-se, porque não sabia de seu encanto, por não saber da sua origem, do seu mundo de origem. Por isso, não sabiam que eram encantados. Conservavam-se, então, na vida do encanto. E por não saberem que eram uns encantados, diziam que a vida era essa mesma. Pensavam que a vida fosse essa mesma, julgavam que a vida fosse essa mesma, imaginavam que a vida fosse essa mesma, por não se conhecerem, por não conhecerem a sua origem e por não saberem da razão de seu ser assim ser. Então, viviam encantados, mantendo o encanto como se fosse uma coisa natural, pensando que essa deformação fosse uma coisa natural, e na mesma hora, estando em contradição com esse natural, por não suportarem o sofrimento e por não quererem morrer. Então, vinha a contradição. Se a vida fosse essa mesma, todos se conformariam com os padecimentos, com os sofrimentos e com tudo mais de ruim. Mas, por não ser assim, é que ninguém se conforma. E assim, vivendo dessa maneira e na dúvida de tudo, por viverem encantados. E um encantado não saber o que diz, não saber o que faz, não saber por que vive e não saber por que tem vida. vive, mas não tem noção real e alguma do seu ser. Por isso, nunca souberam de onde vieram, por que vieram, para onde vão e como vão. E assim, vivendo, tinham de viver às apalpadelas e de experiência em experiência para ver se acertavam ou não.